Olá. Aprender a lidar com as promessas de Deus é uma questão básica da vida cristã, ou pelo menos a vida cristã saudável, a vida cristã de verdade. Temos que aprender a lidar com as promessas de Deus. Quais promessas são para nós? Por que nós temos que ter confiança plena nas promessas de Deus? Como nós nos envolvemos com as promessas de Deus, o que elas têm a ver com a nossa vida diária, como isso influencia o nosso caminhar, a nossa vida pessoal. Bom, nós vamos iniciar aqui um livro histórico, não é um livro profético, não é um livro poético, é um livro histórico, narrativa, né, a sua forma literária. E você pode recuar aí no tempo, uns 1.400 anos antes de Cristo. Ou seja, somando, você tem aí no total 3.400 anos atrás. É bastante tempo. Se você já está acostumado com a história bíblica, sabe que esse período, ou seja, 1.400 anos antes de Cristo, coincide com a conquista, ou melhor dizendo, o início da conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. E isso tá registrado no livro de Josué, que, como nós vamos ver hoje, no seu início, pelo menos o seu início aqui, uma das questões básicas que a gente vê nesse livro e vê de cara nesta introdução que a gente vai fazer, é que ele vai mostrar, né, aqui para nós como Deus concretiza as suas promessas. O como ele vai se desenrolar aí ao longo do livro, mas a gente vai ter um início. Logo no capítulo 1, no primeiro versículo, nós temos a seguinte informação: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Então você tem aqui uma sucessão, onde Moisés está morto. Após a morte de Moisés, como você sabe, Moisés não pôde entrar ali na terra devido a questões ali com Deus, né? Pecados que o impediram, né, de entrar. Ele pôde olhar, pôde contemplar, mas não pôde entrar. Deus não permitiu que ele entrasse. Após esse período, né, um período que você vê que Moisés ele foi o instrumento de Deus para a libertação do povo, né? Deus trabalhou na sua vida, né? Quem conhece a história de Moisés sabe que Deus trabalhou ali desde o início, né? É claro que Deus sempre trabalha desde o início, nem sempre a palavra de Deus registra, né? No caso de Moisés, a gente tem todo o histórico, né? Desde bebezinho, tudo que aconteceu, o seu chamado e tudo que aconteceu depois, né? A sua liderança, né, para conduzir o povo, né, através para fora ali do Egito, através do deserto, com tudo aquilo que aconteceu, sendo o grande líder, né, ali do povo israelita. Tudo a ver com promessas que Deus havia feito e que agora, depois de 400 anos de escravidão, essas promessas em Moisés, elas começam a ganhar mais corpo, elas começam a ganhar mais consistência, elas estão próximas aqui de algo mais palpável, né? Algo mais materializado, vamos dizer assim. Pois bem, aqui fala de alguém que então agora é o sucessor, Josué. Josué, para quem não sabe, né, é o nome hebraico Yehoshua, ou Yeshua, como também é chamado, né, como é descrito, que significa Deus é salvação. Basicamente, o significado é esse. E que no Novo Testamento nós vamos encontrar como Jesus, né? O nome Jesus, que é o nome do nosso Salvador, mas também o nome de outros judeus ali do seu tempo, como a gente sabe, é o mesmo nome, é o nome grego, né? Equivalente do hebraico, e Yeshua ou Josué, como foi simplificado aqui. Ele é esse homem e esse livro que então nós vamos começar hoje. Ele vai nos mostrar a trajetória desse homem como o próximo líder, o líder dessa etapa, de conquista, posse da terra que Deus prometeu. Portanto, aí a jornada em torno do cumprimento dessas promessas. Então, que nós tenhamos uma boa jornada, temos um caminho aí à frente a percorrer com muitos episódios, com muita coisa. Não vou adiantar aqui, vamos direto aqui para o nosso, diretamente aqui para o nosso texto. Voltando então aqui para o versículo 1, que nós já lemos, né? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, lembrando só um detalhe que me escapou agora há pouco, né? Que Josué é da tribo de Efraim, nasceu no Egito, não esquece disso. Efraim, como você sabe, um dos filhos de José. Bom, vamos além disso. Então, o que foi que Deus disse diretamente aqui para Josué? Como é que começa esse livro? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Tudo bem, esse aqui é como eu disse, né? É o preâmbulo de algo que vai se desenrolar ao longo do livro. Toda essa ocupação, toda essa conquista, toda essa posse é o desenrolar do livro, a concretização das promessas de Deus. As promessas de Deus, como a gente vê aqui, incluem instrumentos humanos. A gente pode pensar, mas por que Deus usa os instrumentos humanos, né? Por que que ele faz questão disso? Por exemplo, nós vamos ver destruição aqui de povos, né, de cidades e tudo mais. E a gente vai pensar um pouco sobre por que isso, né? O que isso significa. E veja, Deus aqui usa o seu povo, vai usar, né, que no decorrer da história, para conquistar e necessariamente matar gente, etc. E é só lembrando que Deus podia fazer isso sem usar os instrumentos humanos, como ele fez com Sodoma e Gomorra, mas o fato é que Deus usa instrumentos humanos. As promessas de Deus incluem, faz parte do pacote. Deus estabeleceu assim, Deus planejou que acontecesse assim. E veja, Josué, ele foi preparado por Deus. A gente vai hoje, como é uma introdução, a gente precisa de um pano de fundo aqui para entender um pouquinho, principalmente quem é esse homem que é descrito aqui. A gente pode passar um pouco rápido e esquecer, que tem informações dele. Lá para trás, né? Josué foi preparado por Deus para estar nesta posição, nesta situação que a gente vê aqui. Veja que ele já tinha sido o comandante designado para lutar contra os amalequitas em Refidim. Isso está lá em Êxodo, capítulo 17, versículos 18. Aliás, desculpa, de 8 a 13. que diz assim, vamos ler rapidinho aqui, né? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Não esquece, eles estão caminhando ali, rumo à Terra Prometida, né? E os amalequitas, aquele povo nômade, né, veio ali atacar. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Não vou seguir até o 13, eu acredito que é o bastante a gente entender aqui, até o versículo 9, né? Entra toda uma outra situação no meio depois aí, mas dá para você enxergar claramente aqui que Josué, a essa altura, é visto, né, por Moisés como alguém competente para liderar um grupo de combatentes aqui. E designou, outorgou para ele mesmo, Josué, fazer a escolha dos homens ali para lutar e combater os amalequitas. Então veja que ele já era alguém de confiança aqui de Moisés lá atrás, né? E veja que ele também acompanhou Moisés quando a lei foi entregue. Veja Êxodo 24, de 12 a 14. Você vê aqui: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Vejam, é um momento extremamente importante, a outorga da lei, né? É quando Deus entrega a lei ali para Moisés. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Percebe aqui que Josué está junto com Moisés nesse momento tão importante. Aliás, ele estava sempre por perto. Em Êxodo 33, versículos 7 a 11, a gente vê como que isso era constante, né? Inclusive nos momentos de intimidade de Moisés com Deus. Versículo 7 diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Era ele e Deus. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ou seja, mesmo quando Moisés entrava, Josué ficava meio que de guarda ali, né? Uma função importante, né? Alguém de muita confiança, muito chegado, muito próximo ali de Moisés. E veja, fundamental, né? Ele demonstrou ser um homem de fé. Você sabe que quando aqueles 12 espiões, né, um representando cada tribo, foram lá numa missão secreta, né, uma missão de espionagem ali na terra de Canaã, para ver como é que era, ver a posição dos homens, as suas defesas, etc., etc. Você sabe que teve, quando eles retornaram, deram um relatório ali, e esse relatório foi extremamente negativo por parte de 10 desses espiões, e somente Josué e Caleb fizeram um relatório positivo, né? Veja Números 14, versículos de 6 a 9. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Quando o pessoal deu todo aquele relatório negativo, eles não disseram só que era difícil, Eles disseram que não dava para entrar na terra, que não tinha como, né? Os homens eram gigantes, as cidades fortificadas, etc. Então, eles rasgaram as vestes, sinal de indignação. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então vejam, Josué aqui, Moisés ainda está vivo nesse tempo aqui, e Josué claramente se dirigindo junto com Caleb aqui, se dirigindo ao povo, mostrando plena confiança de que Deus iria guiá-los. A gente sabe que a maioria do povo acabou não concordando, né, com eles, razão pela qual toda aquela geração foi morrendo ali durante aqueles 40 anos, que foi um prolongamento, né, devido a essa incredulidade do povo. E somente Josué e Caleb, daquela geração, é que vão realmente, da geração, da sua própria geração, né, que vão entrar na terra, como a gente sabe. E veja, a designação de Josué como sucessor já havia acontecido lá atrás. Números 27, de 15 a 17, nos traz essa informação, nos traz isso. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Bonito isso, né? O líder torcendo para que então Deus designe a pessoa. Não é uma escolha política, não é uma escolha de conveniência. Ele quer que Deus mostre quem é essa pessoa. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num. Agora preste atenção: homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Ou essa imposição de mãos, você sabe que é uma designação de autoridade, né? É um comissionamento. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, já em vida, né? Ainda em vida, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Veja que então já tinha essa designação. E que interessante, né? O Espírito do Senhor já atuava nele, já fazia com que ele agisse como agia, em conformidade com a vontade de Deus. Então Josué foi esse homem preparado por Deus. A gente poderia ver outros textos aqui, mas basicamente o que você vê aqui é todo um preparo, todo um histórico. Josué não surgiu assim do nada, né? Mas o próprio povo de Israel já estava preparado para seguir esse homem. Deus preparou tudo, e obviamente o próprio Josué, para que ele tivesse ali agora recebendo as instruções que Deus daria para ele, as ordens que Deus daria para ele, né? E tudo que vinha ali pela frente. E veja, a primeira parte do segundo versículo, ela nos fala dessa responsabilidade, né? A parte do meio, vamos dizer: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra. Preparem-se. É interessante como você vê aqui a responsabilidade que havia, né? Não vai acontecer tudo automaticamente, né? Existe a participação do instrumento humano, existe a responsabilidade. Essa responsabilidade é pessoal, Você, Josué, tem que estar preparado. E o povo tem que estar preparado e você deve prepará-los. Você como líder. Então começa por você e você prepara o povo, porque cabe a você esse papel. Precisa organização, precisa saber o momento, precisa estar com as coisas em ordem, né? O povo organizado, quem vai primeiro, quem vai na frente, quem vai a pé, quem vai montado ali num animal, quem está encarregado disso, quem está encarregado daquilo. Tem todo um... Você tem aqui uma multidão calculada em 2,5 milhões de pessoas. Não é pouca coisa, é muita gente. E você tem que ter a determinação constante, a certeza o tempo todo ali, mostrando para o povo, pessoal, nós vamos em frente, Deus tá nos mostrando que as promessas estão se cumprindo, vamos lá. Instrumentos humanos são parte das promessas de Deus. Deus quis assim. Agora, como a gente sabe, instrumentos humanos são falhos. Eles não são perfeitos, eles erram. Todos erram. Alguns são, mesmo com os seus erros, apesar dos seus erros, são pessoas exemplares para nós nas Escrituras, como é o caso de Josué. Ele é um exemplo de liderança e de uma série de qualidades que ele vai mostrar aqui. A gente vai ver. Algumas a gente já percebeu, né? Mas a gente vai ver isso ainda ao longo do livro. Do livro. Agora, veja, instrumentos humanos, eles recebem determinações, designações específicas de Deus. Moisés recebeu um tipo de tarefa. Josué vai receber um outro tipo de tarefa. Outros homens nas Escrituras receberam outros tipos de tarefa. E aqui estamos nós. Nós não somos Moisés, não somos Josué, não somos Abraão, não somos Davi, não somos Jeremias, não somos Paulo, não somos João. Quem nós somos? O que Deus requer de nós? O que Ele tem para nós? Isso é muito importante a gente aprender, apesar das nossas falhas também. Bom, as promessas de Deus incluem instrumentos humanos, mas elas não dependem dos instrumentos humanos. Veja, a partir da segunda parte aqui do versículo 2, preparem-se para atravessar e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Veja, as promessas de Deus não dependem dos instrumentos humanos. Somente Deus podia garantir a posse, como a gente vê aqui. Estou prestes a dar a terra a vocês. E por quê? Por que isso está acontecendo agora? Porque é o tempo que Deus determinou, o tempo designado por Deus, desde a promessa feita para Abraão. Deus fez a promessa a Abraão de uma terra, lembra? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te darei como herança. A gente sabe que Abraão viajou por ali como peregrino, chegou a sua família a se estabelecer ali até a geração de Jacó, mas Jacó e seus filhos acabam indo para o Egito e dali para frente são aqueles 400 anos de espera. Mas agora chegou o momento, estou prestes, o momento está chegando e vocês verem as promessas sendo cumpridas. Veja quanto tempo envolvido, são mais de 400 anos aqui. Mas chega o tempo determinado por Deus, a promessa se cumpre. Somente Ele poderia garantir essa posse. Posse que, aliás, Ele reiterou lá para Moisés, né? Ele avisou Moisés que eles iam entrar e tudo isso ia acontecer. Somente Deus podia guiar o povo. Essa ideia de onde os pés de vocês pisarem, não pense que é uma coisa aleatória, né? Eles podiam ir em qualquer direção, onde quer que fosse pisando, né? Eu me lembro de um pregador que diz que talvez ele tivesse que comprar um sapato enorme, né, número 50, né, para que o pé, cada pé pudesse ter um alcance maior ali. Vamos pisando aí, vamos assumindo. Obviamente não é isso. Obviamente aqui tem a ver com o próprio guiar de Deus passo a passo, né, instruindo como eles deveriam agir, para onde eles deveriam ir, se era o momento de combater tal cidade ou não, e indo passo a passo, os pés deles iriam então pisando, né, no, nos lugares. A ideia de pisar aqui é você realmente, você está naquilo que é seu, né, desalojando os outros povos e assumindo ali o território, passo a passo, dirigidos por Deus. E somente Deus poderia delimitar esse território. Esse território não foi traçado segundo nenhum estrategista. Tem muita gente que pensa, né, que os israelitas bolaram aquele mapa ali, que não olhe para Israel hoje, porque não é o que está aqui. Você vai ver que Israel não ocupa o território que está descrito aqui, né? Que é um território que a gente vê que ele vai ao sul, no deserto da Arábia, lá embaixo, onde hoje ultrapassa inclusive o território de Israel, e vai até o Líbano, ou seja, onde hoje também extrapola o território de Israel. E do Eufrates, do rio Eufrates, então você tem o eixo sul-norte, e depois você tem o eixo leste-oeste, ou seja, do Eufrates até o mar grande ali, que é o Mediterrâneo, né? O mar que está a oeste ali é o Mediterrâneo, onde fica o litoral do território. Israel nunca ocupou plenamente esse território, e veja, não foram os israelitas que desenharam isso, foi Deus que estabeleceu este território, território designado para vocês. E a história bíblica, ela vai caminhar daqui para frente em torno dessa verdade, em torno desses limites que Deus estabeleceu, que vão ser contestados ocupado. A gente sabe que isso tem a ver com o reino futuro, a concretização futura, né? O reino que está preparado, o reino do Messias que está preparado, quando aí sim Deus assegurará totalmente aos israelitas a posse desse território. Mas isso é uma questão que não está aqui totalmente percebida, né? Aliás, o texto nem trata, nem aponta, né, para quando isso seria concretizado. Apenas a gente tem informação dos limites aí, né, do território. As promessas de Deus, elas dependem apenas do caráter dele para serem cumpridas. Ele quer usar um instrumento humano? Quer, com as suas falhas, cada um na sua função, na sua tarefa específica, sim, mas não depende do ser humano, senão as promessas não teriam como se cumprir, Deus não teria como garantir as suas promessas. As promessas de Deus, elas dependem do seu poder, alguém que é todo poderoso para criar a história, para desenhar a história, escrever a história e fazer com que a história se cumpra. Somente assim, um Deus que é fiel, fiel às suas promessas, fiel àquilo que ele prometeu. Não aquilo que ele não prometeu. Tem gente que quer que Deus cumpra o que ele não prometeu. Aí não dá. Mas aquilo que ele prometeu, certamente, ou ele já cumpriu, ou está cumprindo, ou irá cumprir. Mas é um Deus que também a gente não pode esquecer que ele é misericordioso, porque a gente vê que as promessas, elas nunca vão depender da excelência dos instrumentos humanos, a excelência dos homens, É um erro teológico muito grave quando você pensa que é o bom comportamento de Israel, o bom comportamento da igreja hoje, que vai determinar que Deus cumpra isso ou aquilo. De modo nenhum. Se fosse assim, nós estaremos perdidos. A gente sabe que a concretização não é para agora. A gente sabe que as grandes promessas de Deus para nós também são futuras. Elas não têm a ver com coisas imediatas. Esse imediatismo, que é fruto de uma teologia rasa, de uma teologia perversa, levam as pessoas a querer que tudo se cumpra neste momento, né? Promessas, não vai ficar doente, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar ok. Quando, na verdade, as promessas são para o futuro, as grandes promessas, pelo menos. Não significa que não tem coisas para nós hoje, mas as grandes promessas realmente elas se cumprem no futuro. Eu acredito que esse texto ele nos desafia a assumir responsabilidades. Responsabilidades, procurando, em primeiro lugar, entender o nosso papel no plano de Deus, nos propósitos de Deus, nos desígnios de Deus. O que ele tem para mim? Eu não sou Moisés, eu não sou Josué, eu não sou nenhum desses homens que estão descritos na Bíblia. Eu posso me espelhar neles, no seu caráter, nas coisas boas que eles fizeram. A Bíblia quer que eu faça isso, mas a Bíblia não quer que eu me comprometa com coisas muito específicas, né? Eu não vou lá para Israel tentar conquistar uma terra ou tentar aplicar isso, por exemplo, para o Brasil. Vamos conquistar o Brasil, vamos decretar isso ou aquilo, que o Brasil é de Jesus, etc. Isso não cabe, isso aí é absurdo, né? O que a gente tem é que cumprir o nosso papel pessoal. Qual é meu papel no plano de Deus hoje, dentro da igreja, do contexto da igreja, o que Deus requer de mim? Assumir a minha responsabilidade, mesmo sabendo que sou falho, sabendo que irei falhar, mas que deverei seguir com seriedade o que Deus designa para mim. E também é bom que a gente verifique o nosso nível de confiança nas promessas reais de Deus. Afinal, a gente não vai se firmar muito se nós não tivermos plena confiança, como Josué teve, a certeza de que Deus é que estava garantindo tudo o que estava acontecendo ali e o que ele estava dizendo que deveria ser feito, estava totalmente amarrado com o seu poder, com o seu caráter, com as suas promessas. A gente tem que ter plena confiança nas verdadeiras promessas de Deus, as promessas reais, as promessas que cabem para nós, as promessas que estão ali. É indiscutivelmente aplicadas a nós. Essa confiança é indispensável para que a gente possa andar no caminho de Deus e servi-lo. Então, que a gente olhe para a vida, pelo menos o início aqui, não é o início da vida, né? A gente viu um histórico, fizemos aqui um pequeno panorama da vida anterior, de Josué e aqui desse início da nova jornada, da nova etapa. Que isso nos inspire e nos leve a pensar sobre as promessas de Deus, o papel que elas têm na nossa vida e o papel que nos cabe em relação a isso. Que Deus nos ajude a entender e ter uma atitude adequada. Então, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.